só a rapaza que tá aqui. Zé Canuto, sax alto e flauta, os feras, hein? Sax tenor e flauta, nosso arranjador de músicas incríveis que estão para vir e que já foram, Marcelo Martins. Clarinete, clarone, sax alto, Eduardo Morelenbaum. Yes! Trombone, Vitor Santos. Bem, o solo dele aí, arrasador, segura. Trompete, Flávio Melo, né, meu? Peraí, a trompa! Instrumento maravilhoso. Fala, Felipe! Lembrando aqui os arranjos fantásticos que vestem de luxo, quesito nota 10, Jacques Morelenbaum. Que junto com Marcelo Martins fizeram os arranjos. Queria chamar aqui ao palco um amigo da gente de sempre, Arnaldo Antunes. Boa noite. Eis que achei o grande culpado desse meu viver estrambelhado, deperando lá virado, meu coração acrado. Maracujá de gaveta num prédio vazio, num terreno baldio, sepultado e logo após abandonado. Repare o crime, senhor juiz, pare, senhor juiz. Ignoro a rua, o bairro, a carteira de identidade. Não me pergunte se ser portador do número X do SIC me deixa feliz. Serei chegado a um sal, qual a espada afiada que separa o bem do mal. Eis o sol, apelidado Astro Rei. Eis que eu achei o grande culpado do meu viver estramelhado. Me viro no cedo centro, no porta-mala da estação central. Dançarei pelado na cratera da lua, mesmo sem saber onde termina a minha e onde começa a tua. Rebolarei embaixo da marquise, triste trópico paraíso. Se eu dissesse que eu ia, você ia e eu ia. Deixa a tristeza deitar, rolar na minha cama. Um milhão, um trilhão de vezes, reviro a alegria, salto pro amor. Um vício só pra mim não basta. Não, é uma inflação de amor incontrolável. Repleto de virtude e vício, meu céu. Um galo sozinho levanta a crista e cocorica o seu escarcéu. Um vício só pra mim é pura cascata. É, eu marco 13 pontos. Sou pule premiada do jogo do bicho. Eu sou o beijo da boca do lixo, na boca do luxo. Eu sou o beijo da boca do luxo, na boca do lixo. Marcou 13, 14, 15, 20 mil pontos. Ganho na loteria. Thank you. te me acalma, e aos teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo e eu vivo sempre a chorar esta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher. O teu amor tem um gosto amargo e eu vivo sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher.

quiser saber pra onde eu vou, pra onde venha sol, é pra lá que eu vou. Se não, não. E se quiser saber pra onde eu vou, onde eu vou, aonde venha sol, é pra lá. Senhoras e senhores, mais alegria no seu dia. Rádio Manchete, sua rádio amiga. Aqui a gente te escuta. Fale com a gente através do nosso WhatsApp 21 97801 2000 e nós te responderemos rapidinho. Rádio Manchete, sua rádio amiga. Thank you. poder te ajudar. Tudo na lanterna. Projeto da

qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, é Brasil. Mostra tua cara. Quero ver quem paga. Pra gente fica assim. Thank you. menino me deu mais do que eu dei. Nunca mais vou ser triste, sei que me superei. Fui além dos limites, dentro e fora da lei. e nada através do nosso WhatsApp 21 97801-2000 e nós te responderemos rapidinho. Rádio Manchete, sua rádio amiga. Anuncie na Manchete. A gente sempre tem um ótimo negócio para você. 21 97801-2000. Mais alegria no seu dia. Rádio Manchete, sua rádio amiga. Em torno do sol vem a